graça de Deus em toda a sua verdade. Cremos que esta mensagem fará o crescimento de todos vocês. Aonde colocarmos as plantas de nossos pés, ali o Senhor nos dará. Aonde abrirmos igrejas, ali prosperaremos. Aonde colocarmos as nossas mãos, veremos milagres. Seremos uma igreja que investe ainda mais nas crianças. Cuidaremos delas e ensinaremos o quanto Jesus as ama. Temos a certeza que os próximos 7 anos a igreja crescerá, se multiplicará e frutificará em todos os sentidos, amplamente em todos os lugares. Evangelizaremos regiões que até então eram impossíveis, mas Deus há de fazer frutificar em nós toda a boa obra que um dia Ele preparou para andarmos nela. Cremos numa igreja que vai crescer em muitas nações, aonde jovens serão despertados e outras igrejas serão influenciadas. Cremos numa igreja que será parceira de outras igrejas que fazem parte do corpo de Cristo e do reino de Deus. Somos apaixonados pelo ID e serviremos as pessoas com o melhor daquilo que Deus tem nos dado. A graça de Deus é o banquete servido à humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheios de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos e tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Boa noite, Palavra Viva. Vamos colocar em pé nessa noite, dar início ao nosso culto. A presença de Deus já está neste lugar, amém? Quantos estão felizes essa noite neste lugar? Amém? Deus tem algo novo para você nessa noite, amém? Esteja com seu coração aberto para receber aquilo que o Espírito Santo tem preparado. No livro de 2 Coríntios 5:17 diz que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Deus tem algo novo para nossas vidas nesta noite. Há uma promessa de Deus liberada sobre essa igreja, sobre esse ministério, que este ano será um ano de renovo, um ano de recomeço, um ano qual a presença de Deus vai se manifestar nas nossas vidas, nas nossas casas. Será um ano de casa cheia. Eis que tudo se faz novo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Deus tem algo novo para a tua vida. Esteja com seu coração aberto para receber aquilo que o Espírito Santo tem preparado para nossas vidas nessa noite. Levanta tuas mãos para cima neste momento. Pai, nós queremos entregar este culto diante da tua presença. Nós queremos receber, Pai, o novo que tu tem para nossas vidas. Manifesta do teu poder, da tua graça, do teu amor nessa noite. Manifesta da tua unção sobrenatural. Que vidas sejam tocadas, que famílias sejam restauradas, Senhor. Nós cremos no novo que tu tem para nossas vidas. Por isso, nessa noite, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Porque somente o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Em nome de Jesus, amém. Aplauda Cristo nessa noite. Aleluia, Senhor. O Senhor comigo está, tua mão me guardará. Nada temerei. A salvação em ti está, a razão do meu cantar, digno de louvor. Tu és meu Deus, te exaltarei, pra sempre cantarei. O teu amor, oh, me resgatou. Nós cantaremos, nós cantaremos. O Senhor é bom em todo tempo. comigo está a tua mão, me guardará. Eu nada temerei, nada temerei. A salvação, Senhor, a salvação em ti está, a razão do meu cantar. Digno de louvor, tu és meu Deus, tu és meu Deus. Te exaltarei, pra sempre cantarei o teu amor. Oh, me resgatou. Nós cantaremos, nós cantaremos. O Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor é bom, eterno é o seu amor. Tu és bom, Senhor. Nós cantaremos, o Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor é bom, eterno é o seu amor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus, tu és bom. O teu amor me resgatou, oh, o teu amor me libertou, oh, o teu amor me resgatou, oh, o teu amor me libertou. Nós cantaremos, o Senhor é bom em todo tempo, o Senhor é bom, eterno é o seu amor. Nós cantaremos, o Senhor é bom em todo tempo, o Senhor é bom, eterno é o seu amor. Aleluia, diga pra ele. O perdão do Criador, a cruz não deixa dúvidas da paixão do Salvador. Nos resgatou, nos libertou da cruz, a morte derrotou. Jesus, seu sangue derramou, deu morte à morte e nos salvou. O justo condenado e o culpado livre está. Ele escolheu a morte para todos libertar. Aleluia! Nos resgatou, nos libertou, a cruz, a morte derrotou. Jesus, seu sangue derramou, deu morte à morte e nos entregamos, Senhor. Minha vida entrego para honrá-lo no Cordeiro de Deus. Eu sou livre, o Deus que salva, o coroamos, o Cordeiro de Deus, ele vive. Ergue suas mãos aos céus e diga: a vida entrego para honrá-lo, o Cordeiro de Deus, eu sou livre. O Deus que salva, o coroamos, o Cordeiro de Deus, ele vive. Minha vida entrego para honrá-lo no Cordeiro de Deus, eu sou livre. Cordeiro de Deus, ele vive, nos resgatou, nos libertou, a cruz, a morte. Somente a igreja comigo, cante nessa noite, assim. Minha vida entrego para honrá-lo no Cordeiro de Deus. Ele é livre, o Deus que salva, o coroamos, o Cordeiro de céu se abrirá. O Cordeiro veremos, em glória descerá, porque teu é o reino. O céu se abrirá, o Cordeiro. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Os céus já está aberto essa noite, amém? A presença de Deus já está neste lugar. Deus, ele habita ao meio dos louvores. Há uma presença de Deus neste lugar. Os céus já estão abertos. Que você esteja com seu coração aberto para receber aquilo que o Espírito Santo tem preparado para nossas vidas nessa noite, amém? Eu creio que Deus tem algo novo preparado para nossas vidas. Há um tempo novo. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de nós usufruir daquilo que o Espírito Santo tem preparado para nossas vidas. Amém? Do mesmo jeito que você está de pé neste momento, eu quero chamar aqui nosso irmão Rafael, que vai estar ministrando. Vai estar trazendo uma palavra, o qual o Espírito Santo tem colocado ao coração dele nessa noite, para falar com a igreja. Amém? Quero que vocês levantem a mão para cá neste momento. Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Toma a vida do teu filho essa noite. Senhor, usa ele como fonte de bênção neste lugar. Manifesta do teu poder, da tua unção, da tua graça, Senhor. Usa ele, Espírito Santo, de uma forma tremenda nessa noite. Que os teus milagres, que os teus prodígios, Senhor, venham sobre este lugar, Pai. Que nós sejamos somente ponte abençoadoras. Usa o teu filho da forma que lhe apraz nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, podemos sentar, irmãos, obrigado. Obrigado, pastor, mais uma vez. O pastor abriu o culto dizendo que nós somos novas criaturas e é tempo de novo e renovo, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quem somos nós sendo essa nova criatura? Nós somos obra-prima de Deus, somos obras-primas de Deus. Eu convido todos vocês já a virem lá no livro de Efésios 2 comigo. Enquanto isso, ao mesmo tempo, eu gostaria que vocês acompanhassem. Léo, tu consegue jogar ali aquela do piano? Vamos acompanhar um trechinho de uma obra que eu gostaria que vocês ouvissem comigo um pouquinho. Segue lá, Léo. Opa, obrigado, Léo. Thank you. obra. O nome dessa obra se chama As Variações de Goldberg. E é do compositor alemão Johann Sebastian Bach. É uma das suas muitas obras primorosas. E uma obra-prima expressa o que de mais lindo, sagrado, divino o seu criador tinha no seu interior para comunicar àqueles a quem ele vai destinar essa obra. O biólogo americano Lewis Thomas uma vez disse que se houvesse um congresso intergaláctico e nós aqui na Terra pudéssemos mandar um material que registrasse o nosso nível de desenvolvimento espiritual, nós poderíamos mandar todos os registros sonoros da obra de Bach, mas seria covardia para com as outras civilizações. Lá em Efésios 2, verso 10, Deus nos diz assim: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais ele de antemão preparou para que nós andássemos nela. Então, se toda obra é composta com um objetivo, ela carrega uma série de sentidos, de pensamentos, de emoções, que vão ser canalizados, que vão ser entregues para aqueles a quem ela se destina. Bach compôs essa obra para um grupo de pessoas na época, e ela transmitiu exatamente essa paz, essa serenidade, essa tranquilidade. E Deus, quando nos criou com essa feitura, com esse poder de estarmos prontos para boas obras. A palavra original lá usada em Efésios 2 é poema. Poema é exatamente a palavra que registra o nosso poema, né? Que traz e que originou a nossa palavra poema. E o que é o poema? É um conjunto de palavras que traduz um sentido totalmente harmonizado, lindo, tá intrincado, e traduz uma série de sentidos que comunicam beleza, comunicam poder, comunicam força para transformar, para realizar. E exatamente isso que Deus fez, essa palavra que Deus usou aqui, ele fez um poema de nós. Nós somos um poema, uma obra-prima. Nós carregamos então a identidade de Deus e a comunicamos quando nós nos expressamos. Sempre que olhamos para a obra de alguém, a gente vai lembrar, quando a gente escutar essa música, As Variações de Goldberg, a gente vai lembrar de Bach, a gente vai lembrar do que ele nos comunicou, qual era a força, qual é a emoção, qual é o sentimento, o que, que ele estava querendo nos comunicar com essa obra. A expressão da identidade, de pensamentos e intenções do Criador ao mundo dos sentidos por meio da criatura, que somos nós, vem então com essa expressão. E isso é feito pelo simples existir. Quando a música soa, ela comunica exatamente isso. Ela não precisa se esforçar, ela não precisa se reinventar, ela simplesmente comunica esse sentimento, essa emoção. Uma macieira não luta para produzir maçãs. Tu pode gritar com ela e dizer para ela: cria uma batata, produz uma melancia, um pêssego, alguma coisa. Ela não vai fazer isso. Ela vai produzir exatamente aquilo que ela nasceu para produzir. Uma maçã. E não é qualquer tipo de maçã. É a maçã específica. Vai ser uma manzana argentina, uma maçãzinha menorzinha, aquelas suculentas, ou não. Mas não importa qual seja a natureza dela, ela vai produzir aquilo para o que ela foi feita. E ela faz isso simplesmente existindo, o descanso. E é exatamente isso que nós somos também. Nós fomos compostos para reproduzirmos a natureza daquilo que Deus pôs na gente, para que nós expressássemos o seu amor, a sua paz, a sua identidade neste mundo. E ele nos compôs com todas as peculiaridades que nos tornam identidade. O César, a Thaís, o Chiarelli, cada um de nós, os nossos humores, os nossos amores, a nossa eloquência, a nossa falta de eloquência, nossa forma de caminhar, nossa maneira de expressar, tudo isso são... Todas essas são características próprias que Deus usou para que nós comunicássemos o amor dele para o nosso meio, hoje, nesse tempo, no nosso local, na nossa família, escola, colegas de trabalho. Ou seja, ele usa. Então, desce, passa por nós e é comunicado. Isso vem, isso se tem que dar, tem que se dar de uma forma natural, descansada, é sem briga. Pois nós, diz Efésios, nós somos poema dele, nós somos feitura, criados em Cristo Jesus para boas obras. O pastor abriu o culto mais uma vez dizendo, nós fomos, nascemos criaturas novas, não somos mais a natureza velha, então nós não precisamos mais lutar com aquilo que nós éramos antes. As circunstâncias do mundo sempre vão apontar para aquilo que a gente era antes, para aquilo que a gente fez, para o que a gente errou, para os caminhos que a gente tomou de forma errada, que nos levaram a resultados que a gente não gostou. Mas nada disso hoje importa mais. Nada disso hoje importa mais, porque nós temos essa nova natureza para comunicar esse amor do Pai. Então, o melhor de Deus está expresso em nós. E nós existindo, descansando e deixando isso fluir, nós vamos simplesmente liberar isso sobre todos aqueles que estão conosco, sobre todos aqueles que nos rodeiam. Então nós somos amor, isso é importante que nós saibamos. Nós somos amor, nós somos identidade, nós somos expressão de paz, de harmonia, de inteligência, sabedoria. Tudo isso está dentro de nós. E se nós conseguirmos desconectar do mundo lá fora e conectarmos no Espírito que fala no nosso interior, a gente vai conseguir expressar isso e transformar o nosso meio. As nossas boas obras quais são, então, essas obras de que fala Efésios? Exatamente expressar isso. As boas obras são a afirmação e expressão dessa identidade do Pai, de Deus. Nisso que consistem as boas obras. Revelar o seu amor do jeito, do jeitinho. E da forma como esse amor foi revelado para nós. Assim nós recebemos, assim nós entregamos. É dessa forma. Essas são as boas obras. E isso num fluir, num descansar. Sem luta, sem embate, sem angústia, sem ansiedades. Jesus nos disse, né? Enfrentaremos ansiedades, mas não precisamos andar nelas, não precisamos permanecer nelas. A gente fala isso toda hora aqui em Filipenses 4, diz, não andeis ansiedade por coisa alguma, tudo entregue suas petições em orações, súplicas e agradecendo. Para que a paz, essa paz, esse descanso que permite que a gente comunique essa ação de amor, vindo de Jesus, possa residir em nós e guarde o nosso coração. Nós somos cristãos. Quando nascemos de novo, como nova criatura, nós recebemos a identidade de cristãos. E embora cristão no português seja um nome ampliativo, grande, né? A palavra original significa pequeno. É interessante, ela significa pequeno. Mas cristão não quer dizer aquele que segue Cristo, que crê em Cristo. Cristão é aquele que é Cristo. É aquele que tem Cristo dentro de si. E nós temos Cristo, dentro de nós, nós temos essas características, nós temos essa identidade. Tudo aquilo que o Messias veio incorporar, veio trazer, veio manifestar por meio de Jesus, nós somos também, como cristãos, quando nós nascemos e recebemos essa identidade. Então, isso é mais um motivo para que nós não briguemos contra a nossa nova natureza. A gente não fique buscando lá atrás justificativas do porquê que eu estou vivendo isso hoje. Não importa mais isso. Por que eu estou vivendo isso hoje? Por que as situações hoje ainda não se resolveram? Eu ainda estou vivendo uma tristeza? Esse problema ainda não foi embora? Isso não importa mais. Porque eu estou buscando lá atrás algo que ainda está sim tendo alguma consequência hoje, mas a minha nova natureza permite que isso seja resolvido. Mas enquanto eu estiver buscando o lixo lá de trás, que não me pertence mais, que já está morto, que já foi entregue lá no mar do esquecimento, enquanto eu estiver revivendo isso, nós estaremos com a mente conectada lá. E é isso que o diabo faz. Faz com que a gente olhe para as circunstâncias, olhe para a bagunça. O Espírito sussurra no nosso ouvido. O diabo berra no nosso ouvido. Ele bagunça a nossa vida. Ele faz com que nós tiremos a nossa mente da paz e do descanso, para que nós levemos a nossa mente para a tribulação e para a agitação no mundo. E como cristãos, nós temos esse caráter de Cristo. Nós temos esse caráter, essa identidade, essa paz, que excede todo o entendimento. Nós já somos isso. Nós não precisamos lutar para ser. Nós somos. Isso é importante. E a santificação, o que que é? É a caminhada que a gente vai ter. Para que nós conheçamos, nós nos tornemos possuidores disso tudo que nós já somos. Nascidos no Espírito, nós somos formatados, refeitos para toda boa obra, para a expressão desse amor, dessa paz. Nascemos e é morta a velha criatura. Tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Eu não tenho uma frase de um livro que a Kátia está lendo, Graça, do Max Lucado, diz o seguinte, que o mistério em poucas palavras é este: Cristo está em vocês. Está lá em Colossenses, né? Ou seja, o cristão é uma pessoa em quem Cristo está acontecendo. Acontecendo. Isso é um processo contínuo. Ele não começou e se encerrou, ele não vai começar amanhã, quando eu fizer tal ou qual coisa. Não, ele já começou e está acontecendo. Durante todo o nosso processo, nós vamos nos tornando santificados, ou seja, separados, conscientes de todos esses caracteres de graça, de amor, de paz, de inteligência, de harmonia, de que nós somos possuidores, como Cristos. Então a obra-prima, essa feitura, esse poema, simplesmente expressa aquilo que foi feito para expressar. Nós simplesmente expressamos aquilo que fomos feitos para expressar. Nós somos vitrina da obra de Deus. Somos vitrina da obra de Deus. O pensamento do Criador a ser transmitido por ela. Lá em... vamos lá para Jeremias 29, para a gente dar uma verificada nesse... Que tipo de pensamento? Se nós somos obras para expressar um pensamento de Deus, nesse tempo, nesse lugar, com essas pessoas, com a família, no nosso local de trabalho... Que pensamentos são esses? Eu é que sei. Que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Pensamentos de paz. Então, mais uma vez, paz. Descanso, harmonia. Paz não quer dizer uma preguiça, uma ausência de agitação. Não, paz é na mente. Em meio a toda agitação, essa é a paz de que fala Filipenses, né? Em meio a toda agitação, eu vivo paz. Né, dona Helena? Vocês estão ainda passando por um momento de tribulação. Mas, em nome de Jesus, a paz que excede todo entendimento vai ainda habitar e transformar completamente tudo isso na vida de vocês. E de todos nós aqui. Essa é a paz de que Jesus nos fala. Nós, expressando essa paz, e esses pensamentos é que Deus tem sobre nós. Nossos planos, nossos projetos são pensamentos de Deus postos no nosso coração. Então, tudo aquilo que arde no nosso coração como um projeto, ele cria, ele cresce, a gente fica imaginando, bolando mil e uma alternativas e formas de realizar. Isso é Deus falando conosco, é Deus fazendo brotar essa ideia que ele pôs no nosso coração. E cada vez que a gente se conecta com esse pensamento, cada vez que a gente traz ele à mente e fica trabalhando ele, fica adubando, fazendo ele germinar no nosso coração, a gente está olhando para Deus, a gente está olhando para Jesus, a gente está olhando para aquilo que Ele pôs no nosso coração. E nisso nós vamos nos transformando cada vez mais, de paz em paz, de glória em glória, nessa imagem que é de Jesus por meio do Espírito. E Jesus, quando, antes de nos deixar, aqui no final do ministério dele, ele disse: eu jamais, nunca, de jeito nenhum, os abandonarei. Rogarei ao Pai que traga o Consolador. Rogarei ao Pai que traga o Consolador, o Paracleto, o Espírito Santo. Aquele que anda ao nosso lado, anda paralelamente a nós. Cleto, que clama as melhores saídas, as melhores opções, os discernimentos sobre a nossa vida. O Espírito Santo faz isso conosco. Ele vem revelando, Ele abre os nossos caminhos pela nossa mente, cada vez que a gente conecta com Ele, cada vez que a gente permite que Ele fale ao nosso coração, ao invés das circunstâncias. E cada vez que a gente faz isso, a gente expressa novamente a vontade do Pai. Nós nos tornamos obra viva. Obra viva. Essa obra que a gente ouviu aqui, de Bach, ela foi descoberta lá no início dos anos, no início do século XIX. Bach já havia falecido há mais de 50 anos. E um outro compositor alemão chamado Franz Schubert estava examinando uma série de papéis em umas bibliotecas de Leipzig, né, na Alemanha, e descobriu um monte de partitura empoeirada. E até que ele leu aquilo e botou aquilo para funcionar num piano, para tocar num piano, aquela música estava calada. Ela não estava revelada. Ela era uma obra morta. Era uma obra que não se expressava. Não trazia aquela paz. Não trazia aquela harmonia. Tu consegue jogar o Davi ali? Toca ali a imagem. Enquanto o Espírito não revela a nós, a nossa obra fica morta. Daqui, Michelangelo, quando acabou essa obra, ele disse: parla, fala a uma pedra. Mas ele conseguia, enquanto a pedra estava bruta, ele conseguia enxergar a obra lá dentro. E foi a revelação cada golpe do instrumento dele na pedra bruta que pôde trazer essa obra-prima, com esses contornos tão precisos, com esses traços tão definidos, com essa perfeição, que traduz o quê? Um pensamento, traduz uma serenidade, uma paz. Esse é o Davi, a representação de Davi, que matou Golias. Essa obra-prima estava escondida dentro de uma pedra. E é isso que o Espírito Santo vem fazer conosco. Ele vem trazer a revelação do que nós somos. Nós somos o Davi, nós somos a obra de Bach tocada no piano. Nós não somos a pedra bruta e nem a partitura empoeirada numa prateleira escondida dentro de uma biblioteca. Nós somos uma obra viva, expressa, e que transforma, e que muda. É isso que nós temos que levar, é isso que nós temos que lembrar todos os dias. Não importa o que as circunstâncias digam, que é tudo muito bagunçado, que é difícil. E é mesmo, aos olhos do mundo, é realmente tudo muito difícil, muito complicado. Porque nós olhamos tudo com os olhos naturais, mas Deus não olha com olhos naturais. Deus trabalha no sobrenatural, Ele transforma todas as circunstâncias. Ele não nos permite andar em escuridão, mas em luz, em paz, em harmonia, abrindo esse entendimento, abrindo essa revelação. Jesus nos prometeu, então, o Paracletos, o Espírito Santo, que nos lembraria de tudo quanto já nos foi ensinado. Tudo quanto já nos foi ensinado. Então, já nos foi ensinado, já está aí dentro, Vitor. Já está aí dentro, Regis, Adriano. Já está aí. E o Espírito Santo vem trazer, vem relembrar isso todos os dias para nós. Por isso que nós devemos buscar nele. Esse é um trabalho que a gente pode fazer. Buscar nele, deixar ele falar. Porque nós vamos nos tornar, então, a macieira que produz maçã. Nós vamos nos tornar a música que expressa a paz e a harmonia. Nós vamos nos tornar essa estátua que transmite essa serenidade, essa paz e o espírito de vitória. Davi vitorioso ali. Davi vitorioso ali em paz. O gigante derrotado, caído. A cabeça decepada. O que é a cabeça decepada? Encerrado o ciclo. É uma imagem violenta para nós, mas isso tem um significado espiritual muito forte. Encerrou-se o ciclo, aquilo não volta mais. É a imagem da serena vitória. É a imagem da serena vitória. Repete comigo, hein? Quem sou? Filho amado em quem o Pai se apraz. O que posso? Tudo posso naquele que me fortalece. O que possuo? Todas as riquezas e dignidades que Jesus venceu. Ele venceu a morte para nos entregar cada uma delas. Cada uma delas. Cada uma delas. Se a gente confessar isso, faz um tempo que a gente não fala a respeito disso. O confessar a palavra é deixar isso entrar no nosso coração, encharcar nossa mente, preencher, transbordar. Onde nós formos, nós vamos deixar um rastro de palavra atrás de nós. Um rastro dessa certeza, dessa fé, de que todas essas dignidades que Jesus conquistou pela morte de cruz, e ele tendo vencido a morte pela ressurreição, nos pertencem, nos pertencem. Esse Espírito Santo que ele nos prometeu, que vem nos revelar, é o mesmo Espírito Santo que retirou ele da morte, que ressuscitou, esse poder que está conosco, esse poder que está com cada um de nós, quando a gente ora sobre alguém e determina que tu seja curado agora em nome de Jesus, seque toda a enfermidade e saia agora para te lançar no mar de esquecimento. Esse poder opera em nós, ele estava lá em Jesus, por isso que ele disse que nós, obras maiores que as dele, inclusive faríamos, porque é esse mesmo poder que está conosco, é esse poder que opera em nós. E é isso que a gente tem que declarar. Não o que está difícil, não o que aos olhos parece impossível, não o que aconteceu, os meus erros, se eu tivesse feito diferente. Sim, se eu tivesse feito diferente, talvez alguma coisa diferente teria acontecido. Mas o hoje é que importa. Hoje é o que tem o poder para mudar o futuro. A minha atitude hoje, o deixar o Espírito me revelar hoje, eu permitir que ele me transforme hoje. Por isso que hoje é uma dádiva. E no português a gente é muito feliz porque ele se chama presente. Ele é um presente, é um dom. Cada dia que se levanta o sol, que a gente agradeça. Não importa quais sejam as nossas circunstâncias. Não importa quais sejam as nossas circunstâncias. Nós estamos vivendo um tempo que muita coisa está se levantando contra a igreja, porque muita palavra de profecia foi liberada. E o inferno não fica quieto com isso, ele vem de pau em cima. O que nos cabe é fazer aquilo que o pastor falou aqui esses dias, orar e repreender esse tipo de coisa todo dia, mas não repreender botando o diabo em cima de um pedestal e jogando pedra nele. Não, ele já está derrotado. É determinar a palavra e declarar a palavra. Eu sou vencedor, nele eu posso tudo, porque ele me fortalece em todas as circunstâncias. Nós vamos elevar e nos encher da palavra. É isso. E não elevar aquele que já está derrotado embaixo dos nossos pés. É isso que nós temos que fazer. É isso que nos cabe. É isso que nos cabe. Identidade, possibilidade, herança. É isso que nós temos. É isso que nós temos. Somos co-herdeiros em Cristo e tudo podemos nele. Tudo, tudo, tudo podemos nele. 1 Coríntios 2, lá no verso 16. Quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Porque somos cristãos, nascemos de novo, somos cristãos, somos essa obra que expressa. Nós temos os pensamentos de Cristo, que são pensamentos de paz, pensamentos de shalom, para que nós tenhamos o bom destino que nós queremos. Nós somos essa obra. Em Jesus nós temos a mente de Cristo, que nos foi legada por ele. E ele tudo fez, ele tudo venceu na cruz. E nos entregou. Não há como a gente negligenciar isso. ou andar paralelamente, indo chorando de fome, quando há um banquete servido para que nós comamos e nos saciemos. 1 Coríntios 6, verso 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então nós temos a mente de Cristo e somos um com Ele. Somos a obra expressa, a obra expressa. Ele é um conosco, nós um com Ele, nós expressamos, descansando, simplesmente deixando isso fluir. Em meio a toda a tribulação, a paz que excede todo entendimento, vai nos guardar em Cristo Jesus de uma forma que nós vamos agir, que o mundo não vai entender. O mundo não vai entender e não tem como entender, não. Porque a função do mundo é reagir e nós agimos. Nós agimos em Cristo. Nós não reagimos ao mundo, não reagimos ao inferno, nós agimos em Cristo. Porque é essa condição que determina a nossa vitória. Então, nascemos novamente em Jesus, somos um com Ele. Temos a sua mente, a sua forma de pensar, a sua forma de sentir. Podemos fazer as suas obras, pois ungidos somos pelo mesmo Espírito. O mesmo Espírito. Em nós Ele se compraz. Se compraz o coração do Pai Altíssimo, porque somos um com Ele. Filipenses 2, verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus que efetua, Ele opera, então somos um com Ele. Temos a mente de Cristo, e é Deus que opera isso. Porque Ele pôs dentro de cada um de nós uma sementinha, que brota, que germina, cresce, e ela se enche de flores, ela se enche de folhas, ela se fortalece e nos transforma. Isso vai nos levando a caminhos que a gente não conhecia. Isso nos faz andar e não cansarmos, corrermos e não nos fadigarmos. Nós voamos como asas de águia a locais que não conhecemos. É Ele que opera. E se nós deixarmos realmente, são nos nossos melhores sonhos, a gente tem uma forma de olhar para esses sonhos, e uma forma de concebê-los completos. Mas a melhor forma que a gente imaginou para cada um dos nossos sonhos, para cada um dos nossos projetos, para cada uma das soluções que a gente imagina para os nossos problemas, para os nossos problemas não, para os problemas, eles não são nossos. Para cada uma dessas formas melhores que a gente imagina, Deus tem uma ou tem várias, muito acima, muito melhores, os mais altos são os caminhos. Melhores são os seus pensamentos a nosso respeito. E para nos dar shalom, paz. Lá em João 16, Jesus nos disse: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tenho de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele como Cristo venceu o mundo, se Ele como Cristo venceu o mundo, nós como cristãos, pequenos cristos, temos Ele dentro de nós, expressamos o seu caráter, a sua força, temos a unção que Ele tinha, nós vamos vencer também. Esse é o nosso destino, é dar certo. Nós temos uma origem que nos projeta para frente, nós temos um caminho que é iluminado e um destino que é de vitória. É de vitória, haverá tribulações, mas nós vamos vencer o mundo. Nós não vamos ficar parados à beira da estrada. A nossa música não vai ficar dentro de uma partitura, numa prateleira empoeirada. E nem nós seremos uma estátua dentro de uma pedra bruta. Nós vamos expressar isso. Nós vamos expressar isso. E Jesus nos disse: tenhais paz em mim. A gente sabe que Jesus falava o aramaico, né, que é um dialeto do hebraico. Essa palavra, paz, traduzida para nós aqui é shalom. E eu anotei aqui um conjunto, mas é um conjunto enorme de coisas. Anotei algumas coisas, olha só, shalom. Aquilo que Jesus nos diz, nos entregou plenitude, segurança, firmeza no corpo, robustez, bem-estar, saúde, prosperidade, paz. Aí paz, aquela quietude da mente, tranquilidade, calma, contentamento. Paz nos relacionamentos humanos, paz com Deus. Quantas vezes a gente andou em tribulação com Deus, questionando, Oh, de novo isso, Pai. Por que agora, de novo? E esse caminho que se abriu, e de onde veio isso? Paz com Deus. Especialmente no nosso relacionamento de aliança e paz em meio à guerra. Porque é isso que nos conduz. É isso que nos dá essa força e essa capacidade de superar o cansaço. Não só pelo meio mental, emocional, mas pelo meio físico. É uma força que se expressa em todos os caminhos. É uma força que se expressa em todos os caminhos. Shalom. Shalom, Jesus nos deixou. Não como nos deixa o mundo. Uma paz que é temporária, é daqui até ali, é uma paz financeira, um socorro para uma conta que venceu hoje, eu paguei hoje, mas amanhã tem outra. E amanhã eu estou de novo em tribulação. E depois de amanhã outra vez. Não, Jesus nos entregou shalom, paz. Não lhes dou como dá o mundo, mas uma paz duradoura. Que vocês caminhem e vençam. E vençam. E vençam. Então, irmãos, é realmente uma palavra para que nós tenhamos essa identidade. Que a gente reforce isso. Que a gente levante de manhã tendo a perfeita revelação, o entendimento de quem nós somos. De quem levantou, todos nós somos batizados aqui, de quem levantou das águas, quando levantou das águas. Quem é que ficou lá e quem é que veio? E o que trouxe? Poder, unção, transformação, sucesso. É isso que nós temos. É isso que nós temos, é isso que nós expressamos. Essa obra é uma obra para ser, para iluminar o mundo. E cada um dos caracteres que nós temos é feito para isso. Porque Deus tem uma graça multiforme. Ele me usa do meu jeito, não é o mesmo jeito que ele usa a Dona Helena, não é o mesmo jeito que ele usa o Luiz, nem a Luana, nem a Kátia, nem o César. Não. Cada um ele usa de um jeito específico para atingir pessoas específicas em locais específicos, para que a obra dele seja conhecida, seja plena e todos sejam salvos. E todos sejam salvos. Esse é o evangelho. Essa é a mensagem que deve ser divulgada, deve ser propagada a todos os cantos da terra. Irmãos, vamos ficar de pé para a gente orar e finalizar. Alguém pode me trazer a caixinha lá de orações? Sempre, a gente esqueceu de falar no início, quando fizermos orações, o pastor sempre fala aqui, no tempo de oração que, obrigado Matheus, que intercede por todos os pedidos de orações, todas as intercessões que são feitas na igreja ao longo da semana, no grupo do WhatsApp também, e a gente ora por isso. Então, quando chegando ao culto, alguém tem algum pedido, queira fazer disso, registrar de forma escrita, bota lá, pega ali a caneta, escreve no bilhetinho, põe aqui dentro, ao final aqui a gente ora como igreja, abençoando esses pedidos, mas amanhã, sexta-feira, um grupo aqui que batalha poderosamente em cima disso. Então, Pai, nesse momento, nós pedimos a Tua bênção sobre cada pedido de oração, Senhor. Nós sabemos que os Teus filhos se expressam por meio de petições, por meio de orações, e também, Pai, Te agradece, pois a Tua vontade é uma vontade já cumprida no mundo espiritual e que se manifesta no nosso mundo material a bom tempo, Senhor. E isso nós declaramos, que vai se manifestar no mundo material a bom tempo, Pai. Abençoa cada pedido de oração que foi posto nessa caixa nessa noite. Prosperidade, cura, paz, harmonia, revelação, Senhor. E para que nós possamos também saber e ter testemunhos da Tua obra poderosa sobre os desejos e os pedidos e as vidas dos Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus nós Te agradecemos. Pai, e pedimos também que o Teu Espírito continue falando com cada filho que aqui se reuniu essa noite, com cada filho que veio representar a sua família aqui, Pai. Alcança aqueles que não estiveram aqui, ministra ao coração deles e ministra ao nosso coração quem somos, Pai. A obra perfeita e acabada que nós somos, Pai, pelo poder da obra de cruz, para que nós possamos desenvolver e concluir a boa obra com que tu nos capacitaste, Pai. Não olhemos para as circunstâncias do mundo, mas olhemos para a tua palavra. Ouçamos o teu Espírito que sussurra com amor e graça no nosso espírito, Pai. E de todas as vozes, saibamos ter apenas ouvidos para a tua voz. De todas as luzes, Pai, saibamos ter olhos apenas para a tua palavra que nos ilumina, nos esclarece, nos revela quem tu és em nós, Senhor. Em nome de Jesus, e quem recebe, dá um glória a Deus e aplauda esse Pai de amor, de graça, de harmonia. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por essa palavra, né? Então, eis que tudo se faz novo, né? Deus, ele tem um novo para nossas vidas, né? E tremenda palavra, recebi muito de Deus nessa noite, né? E espero que o Espírito Santo tenha falado com cada um que esteja aqui nessa noite, né? Como o irmão Rafael falou, que Deus, ele tem os seus métodos de falar. E cada um, ele usa de uma forma diferente. Eu creio que Deus usou muito a vida dele nessa noite, e nós somos criatura de Deus, bênçãos de Deus. Deus, ele nos resgatou das trevas, e eis que tudo se faz novo, né? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente morre para a nossa natureza de pecado, e eis que tudo se faz novo. O teu passado não te pertence mais, a tua vida do passado não te pertence mais, porque Deus, ele fez tudo novo. Nós somos uma joia na mão do Senhor, uma obra de arte na mão do Senhor, né? Então, Deus, ele quer que nós viemos receber essa palavra nessa noite e que nós viemos usufruir do novo de Deus para nossas vidas, para nossas casas, para nossas famílias. Há um tempo novo, há um tempo de paz, há um tempo de amor, há um tempo de nós buscarmos a face do Senhor, amém? E talvez essa noite você venha buscar algo novo do Senhor, talvez você venha buscar um renovo, um fortalecimento espiritual, talvez você venha buscar uma cura. Deus, essa noite, Ele quer te curar, Ele quer te dar esse novo, Ele quer abrir portas que talvez estejam fechadas, portas que talvez estejam bloqueadas. Ele quer que nós viemos receber este novo em nossas vidas, que nós viemos usufruir dessa palavra tão abençoada, que as coisas velhas já foram, não nos pertence mais. O novo é Jesus Cristo na nossa vida, somos templo do Espírito Santo, Ele habita em nós, Ele habita em nós. E quando nós abrirmos nossa boca e nós declararmos, Senhor, eu sou teu filho, Senhor, eu sou o templo do Espírito Santo, coisas maiores do que ele fez, nós podemos fazer no nome de Jesus. Você crê nisso? Então, para Deus, nada é possível. Se você tem algum desafio na sua vida, na sua casa, na sua família, essa é a noite de você colocar diante da presença de Deus, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus que nos ama. Ele é um Deus que quer coisas novas vem acontecer na nossa vida. Talvez você tenha um pedido de oração, alguma coisa que você precise colocar diante da presença de Deus. Nós vamos estar orando por tua vida. Se você tem alguma coisa, o altar está aqui, a presença de Deus está aqui. Se você precisa deste momento de oração, se você precisa talvez da restauração da sua casa, do seu casamento, talvez você precise de uma oração para o seu filho, seja qual for a necessidade, Deus, ele quer te abençoar nessa noite. Ele quer que você venha viver o novo de Deus, amém? Você tem alguma coisa a pedir para o Espírito Santo? Não tenha vergonha. Aproveite. Ele está neste lugar. A presença de Deus está aqui. Se você tem algum pedido de oração, você pode passar para frente. Nós vamos estar orando por tua vida. Vamos estar abençoando a tua vida. Vamos estar declarando este poder de Deus. A presença de Deus, ela está neste lugar, amém? Há uma presença do Espírito neste lugar. E eu creio que grandes coisas Ele quer fazer através dessa palavra. Você é uma joia na presença de Deus. Você é uma obra de arte na presença de Deus. E Deus, às vezes, tem coisas que Ele quer melhorar. Tem coisas que Ele precisa lapidar. Tem coisas que Ele precisa tirar. Talvez tenha alguma coisa que esteja te incomodando. Talvez tenha alguma coisa que tenha te sufocando. Deus, nessa noite, Ele quer que você venha viver o novo de Deus para a tua vida, para a tua família. Deus é o Deus do impossível, amém? Glória a Deus. Pai, nós queremos orar essa noite, Senhor, sobre cada vida que aqui está. Que a presença do Teu Espírito Santo venha sobre cada família nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando, nós vamos estar abençoando, nós vamos estar derramando o Teu óleo, a Tua unção sobre essas vidas. Nós cremos no Teu sobrenatural. Nós queremos ungir cada vida que está aqui nessa noite. E nós queremos, Pai, ver o Teu novo para cada vida, Senhor. Queremos ver o Teu sobrenatural. Nós cremos que Tu és o Deus de poder. Amém? Irmãos, vamos estar orando. Vamos estar ungindo, vamos estar abençoando essas vidas em nome de Jesus. Amém? Continue em espírito de oração agora. Abra o seu coração. Enquanto nós estivermos orando, Deus vai estar habitando ao meio deste louvor. Deus vai estar falando contigo. Se desligue do mundo lá fora e conecte sua mente na presença de Deus agora. Conecte-se na presença do Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Somos gratos por Tua presença, pelo Teu agir, pelo Teu manifestar neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Deus, Ele habita a forma dEle, do jeito dEle. Ele é um Deus sobrenatural. Amém. Eu creio que vidas foram tocadas, pessoas foram curadas. Grandes coisas aconteceram no mundo espiritual. Amém. Deus, quando Ele manda, nós só temos que obedecer, né? Esse dia eu estava pregando, antes da semana passada, na outra quinta, e eu não sei o que, que o Espírito Santo me levou a conduzir aqui sobre um fluxo de sangue. Daí eu até preguei na quinta passada sobre a mulher do fluxo de sangue, e nós estávamos no Connect na terça-feira, né? E lá teve um testemunho de cura, né? A irmã disse assim, eu tenho que dar um testemunho. Aquele dia no qual o pastor direcionou, e parece que aquela palavra era para mim. Eu parece que eu vi por dentro de mim, eu vi uma imagem dentro de mim, e ela tinha um problema no útero, ela tinha um sangramento e aquilo não cessava. E ela disse que eu vi aquele mioma sumindo na minha mão, assim, aquilo foi murchando, murchando, murchando e sumiu. E a hora que eu entrei dentro do carro, ainda comentei com a irmã que estava comigo, olha, parou tudo aqui, estancou o sangue que estava correndo aqui, estancou e eu fui curada. E eu cheguei em casa e fui curada, não tive mais nada. E ela disse que ela quer testemunhar aqui na igreja. Mas esse é o agir de Deus, esse é o poder de Deus, essa é a presença de Deus, essa é a palavra de Deus se manifestando, né? Deus, Ele pode todas as coisas. Da mesma forma que Ele operou essa cura, este milagre na vida dessa irmã, Ele já tem a tua bênção preparada, e eu creio que nessa noite Ele já te abençoou, e que você saia daqui curado, renovado, em nome de Jesus, amém? Vamos ofertar a casa do Senhor nessa noite? Você que vai dizimar, você que vai ofertar a casa do Pai, esse é o momento de nós fazermos com alegria, com gratidão a Deus. Nós só temos que agradecer aquilo que Deus já tem nos dado, tem nos abençoado, né? Então nós vamos abençoar a obra do Senhor com graça, com gratidão. Também a gente tem um projeto, vou estar preparando um vídeo para passar nos cultos. A gente tem um projeto missionário na Índia, também temos projeto missionário na Itália, o qual nosso ministério, uma vez por mês, a gente sempre levanta uma oferta para abençoar lá esses projetos que tem lá na Índia, né? Um país que as pessoas têm grande necessidade. Temos nossa igreja Palavra Viva lá, e nós abençoamos nossos missionários lá, que estão fazendo uma obra maravilhosa naquele lugar, né? Tem dias que eles estão vivendo somente pela fé, somente pela graça de Deus mesmo. Mas Deus, Ele tem suprido todos os dias, porque a palavra de Deus, ela é fiel, ela se cumpre. Ali estão aqueles que dizem assim, eis-me aqui, Senhor. Estão ali servindo ao reino de Deus, ganhando vidas, proclamando o evangelho a toda criatura, né? Então estão lá esses amados. Todo mês agora a gente vai separar, todas as igrejas separam uma oferta específica para mandar para a Índia, para mandar para a Itália, para mandar aonde os nossos missionários lá estipularam, tem igreja lá, Palavra Viva lá, proclamando o Evangelho do Senhor, né? Mas você que sentir no coração, você pode fazer essa oferta, você pode estar aqui pegando um envelope e fazer uma oferta específica. Você assim, essa oferta aqui, eu vou dizimar na igreja, mas essa aqui você bota lá e manda para a Índia. A gente vai estar arrecadando e depois a gente envia tudo para eles lá em nome de Jesus, amém? Todo dia de Santa Ceia, toda Santa Ceia a gente vai estar recolhendo essa oferta para a Índia, amém? Mas não quer dizer que você não possa ofertar nesses cultos, né? Que a gente vai guardar e no dia que tiver que depositar a gente vai mandar para eles lá, amém? Quero que você levante o seu dízimo, a sua oferta para cima em nome de Jesus. Está abençoando as tuas finanças nessa noite. Pai, eu abençoo, Senhor, cada ofertante, cada dizimista, Senhor. Senhor, que Tu venha derramar bênção sem medida sobre cada um, Senhor. Também nós Te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus que tudo pode, o Deus do impossível, o Deus que supre todas as coisas, Pai. Também, Senhor, que Tu venha suprindo a necessidade de nossos irmãos lá na Índia, Senhor, lá na Itália, onde eles estiverem espalhados, proclamando a Tua palavra, Pai. Que eles sejam tocados, abençoados pelo poder que é no nome de Jesus. Abençoa as finanças do Teu povo, que nós possamos ser um povo próspero, que nós possamos ter para dar e não mais para pedir emprestado, Pai. Eu abençoo cada ofertante e cada dizimista essa noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode trazer em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Nosso culto está encerrado em nome de Jesus. Domingo temos mais culto, mais palavra viva. Convide alguém para estar junto conosco, né? Convide alguém para estar aqui fazendo parte desse time. Você que tem também um chamado no seu coração para servir no reino de Deus, as portas estão abertas. Temos bastante ministério com necessidade, temos cantina, temos escolinha, temos ministério de louvor, de adoração. Você é muito bem-vindo em nome de Jesus. Aquilo que você sente no coração e fazer para servir o reino de Deus, você é bem-vindo. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse culto, te louvamos por cada vida nessa noite. Em nome de Jesus, conduza-nos para nossas casas com segurança, nos livrando de todo mal, de toda investida de Satanás. Em nome de Jesus. Amém.